com dor, vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também foi. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Descobri, mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi, é a força da palavra de um rei, é a neve que ampara meu esqui, é o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei alto como só voa um condor, vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Rodrigo Matos e Praiano, o voo do Condor. Agora, o Flavinho, ele não divulga, né, só gente já famosa, não. Se você está começando um trabalho, é aí que você precisa dele, viu? O Flavinho faz um roteiro lá em Minas Gerais, mais de 300 emissoras de rádio, ele faz o trecho lá há mais de 30 anos, conhece desde o porteiro até o dono da rádio, né? Então, se você quiser ter o seu trabalho bem divulgado numa pessoa que eu assino embaixo, é só ligar 61998136601, falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Padre Zezinho, Zé Henrique Gabriel e Teodoro e Sampaio. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O nosso ouvinte, Adri de Gonçalves, de Paraguaçu, lá nas Minas Gerais, ele curte o nosso programa pelo Objetivo 1 FM, do meu amigo Júlio Bueno. Ele está sempre ligadinho no programa, e ele outro dia me pediu, né, essa música que eu vou atender agora, que é uma música que fez muito sucesso, e que até hoje, tudo quanto é igreja, toca essa música, todo evento religioso toca essa música, né? Na trilha sonora da vida do Adri de Gonçalves, Padre Zezinho, Oração pela Família. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois.

meu quarto, peguei seu retrato, eu chorei de saudade, eu chorei de saudade. Te ver e não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei, eu chorei de saudade, eu chorei. Zé Henrique Gabriel, quando o telefone toca para Dirce Santos, lá de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Cleiton, mande um alô pro povo de Cacilândia. Dirce, um beijão para você, um alô, um abraço pro povo de Cacilândia, aí no Mato Grosso do Sul, curtindo o nosso programa pela Rádio Patriarca. Um abração para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? O meu amigo Silvio Lusa, ele é da Raio de Luz FM, lá de Nova União, Cotriguaçu, no Mato Grosso, onde o nosso programa vai ao ar às 5h30 da manhã, com muito sucesso. Outro dia ele conversando comigo, pelos dedos, né, na internet, ele falou que tem gente que acha que o programa começa tarde, 5h30 da manhã. Ele falou que a turma acorda lá em 3 horas, 4 horas, né? Ô Silvio, deixa desse horário, esse horário tá bom, rapaz, o horário que eu acho bom. Deve ser a turma que toca o tiro leite das vacas, esse trem que levanta cedo desse jeito, né? E no dia que eu falei com o Silvio Luz, ele tava tocando lá Jesus Menino de Rua. Obrigado, viu, Silvio? Um abraço para todos os ouvintes aí da Raio de Luz FM. Bonito o nome dessa rádio, né? Lá de Cotriguaçu, no Mato Grosso, lá em Nova União. Eu vou atender o pedido do Silvio e vou trazer aí Teodoro Sampaio, Água no Leite. Sendo depressa, dizia, fazendo graça. Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça. E quando eu puxar no balde água do poço à vontade, não falta leite na praça. Ser encontrado, mas ele tinha um macaco que observava a trapaça. Parece que ele dizia, espiando da vidraça: eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça. Escondido lhe seguiu, pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio. Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo: tenho vergonha do homem por se parecer comigo. Bicho tratante e vê no seu semelhante o seu maior inimigo. mais pobre hoje sou. Que destino foi o meu, tudo que a água me deu, a mesma água levou. Teodoro Sampaio, Água no Leite. No próximo bloco, a dica é ensinar você a cuidar dos seus cabelos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Uma das coisas que mais estimula a vaidade no homem e na mulher é o cabelo, né? Tem gente, tem homem, por exemplo, que quando fica careca não conforma de jeito nenhum, faz interlace, coloca peruca, e tem gente que não, numa boa, não tá nem aí, né? Fica assumindo a calva, a careca, né? Porque quando eu estudei em Belo Horizonte, eu tinha 15 anos, quando eu fui para lá, tinha um amigo, um colega nosso de turma, que tinha 15 anos de idade, e ele nasceu sem um pelo na cabeça. A cabeça dele parecia um ovo. E ele não tava nem aí, sabe? Não sei se é porque a gente já acostumou com ele daquele jeito, né? Agora, cada um é cada um, né? Cada qual com seu cada qual, como dizia a mãe do meu amigo Luiz Alberto, né? Então hoje eu tenho umas dicas aqui pro cabelo. A coisa mais importante que se pode fazer para evitar ou resolver problema de cabelo oleoso, e eu tenho cabelo oleoso, eu sigo essa aqui, ó. É você lavar todos os dias, viu? Cabelo oleoso tem que lavar. Se eu não lavar, passar um dia sem lavar, ele prega na cabeça, fica aquele trem mais esquisito do mundo, né? Outra dica para quem tem o cabelo oleoso é você passar o shampoo e deixar pelo menos 5 minutos antes de enxaguar. Você passa o shampoo no cabelo e vai lavar o resto das coisas, né? Quando sobrar, quando chegar no fim, você vai lá e tira, enxágua, tá bom? E outra coisa importante, evite ficar escovando muito o cabelo. E quando for escovar, escova devagar, porque quando você escova, você distribui a oleosidade da raiz para todo o cabelo. Então, de preferência, você passar a escova devagar ou então com um pente, né? Os hormônios afetam a produção da oleosidade. Portanto, qualquer coisa que altere seus níveis hormonais, como o estresse ou pílulas anticoncepcionais, também poderá afetar a oleosidade dos cabelos, né? Faça um tratamento à base de óleo quente uma ou duas vezes por semana. O condicionamento profundo ajuda a manter o cabelo maleável. Você vai fazer o seguinte, você vai aquecer uma colher de sopa de óleo de jojoba, óleo de abacate ou azeite de oliva. Um desses três, tá? Ou óleo de jojoba, que eu não sei o que é isso, mas deve ter na farmácia, óleo de abacate ou azeite de oliva. Aí você, como é que você vai esquentar? Você fricciona na palma da mão. Aí você massageia a mistura nos cabelos, cobrindo em seguida com a touca de banho plástico. Aí você deixa por meia hora, uma hora, e depois você enxague com um shampoo suave. Então você pega uma colher de sopa de óleo de jojoba, óleo de abacate ou azeite de oliva, esfrega a mão uma na outra para esquentar o óleo, massageia levemente nos cabelos, pega uma touca de banho, cobre, deixa por de meia hora a uma hora, enxágua com shampoo suave, tá bom? Outra coisa, quando deixar crescer o cabelo cortados em camadas, escove-os fazendo um zigue-zague. Isso dará corpo aos cabelos, fazendo com que a camada externa trabalhe a seu favor e não contra. Diversas frutas e vegetais podem ser usados como produtos naturais para os cabelos. Abacate amassado e maionese são excelentes hidratantes para os fios secos. E ovos batidos com iogurte, um ovo para 3 colheres de chá de iogurte aumentam o brilho. Basta massagear a mistura no cabelo, cobri-lo com a touca de banho, deixando por 20 a 30 minutos, depois lave, enxague bem com um shampoo suave. Isso aqui eu vou repetir, abacate amassado e maionese são excelentes hidratantes para os fios secos. Você pega um ovo com 3 colheres de chá de iogurte, mistura, né, e passa no cabelo, cobre com a touca de banho, deixa por meia hora, depois lava e enxaga com shampoo suave. E você lave a cabeça com shampoo em dias alternados, ou se possível dando um intervalo maior, a não ser que você faça exercícios regularmente ou trabalhe ao ar livre. O excesso de shampoo remove a oleosidade natural dos cabelos. Então essas são as dicas de hoje para você cuidar bem dos seus cabelos, né? O meu amigo Lisoel não tem esse problema, porque ele não tem cabelo. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Música.

No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, o gênio, pro Rodrigo Gaspar, meu conterrâneo de Coromandel, meu novo amigo do Facebook do perfil número 1, o Rodrigo que agora está curtindo o nosso programa pela 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora comercial do estado de Minas Gerais. Alô, alô, nota boa de hoje. Camarada tinha um papagaio, já há muito tempo estava lá o papagaio e tal, aí um dia ele chegou e estranhou que o papagaio estava diferente demais. O papagaio estava de sapato de salto alto, de batom no bico, passou rímel nos cílios, com uma bolsa diferente, toda colorida, e o papagaio era aquele falador, sabe? Aí o dono do papagaio falou assim, ué, papagaio, o que que aconteceu? O papagaio respondeu, nada não, cansei de dar o pé. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A semana passada eu mandei um alô especial lá pra Araxá, nas Minas Gerais, porque todas as vezes que entra uma emissora nova para transmitir o nosso programa, eu vou lá na Wikipédia, pego os dados do município e coloco aqui, né? Então aconteceu isso, a Sucesso FM lá de Araxá começou, está transmitindo o nosso programa, e eu agradeci o pessoal da emissora e tal, e relatei, peguei lá os dados da internet e falei sobre Araxá. O meu amigo Adir Alves, da Clube FM de Córrego Fundo, lá em Minas Gerais, ele me falou comigo o seguinte, que ele fez duas correções. Ele falou, Cleiton, primeiro, que você falou que a dona Beija nasceu em Araxá. Na verdade, não. Na verdade, Ana Jacinta de São José, a dona Beija, nasceu no dia 2 de janeiro de 1800 em Formiga, Minas Gerais. E ela chegou em Araxá com 5 anos de idade, em 1805. E aos 53 anos ela foi para Bagagem, atual Estrela do Sul, né? E o outro fato interessante é que ele me disse que um dia antes, eu peguei o nome do prefeito, né, e dei o nome do prefeito, e ele me disse que um dia antes tinham caçado, e o prefeito e o vice de Araxá tinham sido caçados, né. Mas como essa história é o seguinte, caça, vem eliminar, volta, é uma novela. Esse negócio de eleição é uma novela, né? Mas de qualquer maneira, o homem, até no dia que eu falei, eu peguei lá, tá lá na internet, não mudou ainda não, né? Adir, muito obrigado aí pelo aviso, viu? Grande abraço ao pessoal lá de Araxá, independente de quem seja o prefeito. O importante para mim é que o nosso programa tá passando lá na Sucesso FM, graças a Deus, com grande sucesso, né? Parece redundância, mas nós estamos fazendo sucesso na Sucesso. Aniversariando hoje, a Luana Priscina, Fausto Costa, Danila Cristina Mendes Furtado, o baterista Tiago Cunha, da banda Salve, Arlete Ramos, a poeta Sônia Lopes, Aline Marra, Luciane Rosa Alves e a minha querida amiga Lucila Rodrigues, lá no Rio de Janeiro. Para todos vocês, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, inclusive para você que está aniversariando hoje e que eu não estava sabendo. O nosso programa é gravado com antecedência e no último dia 15 de maio de 2014, faleceu lá em Pouso Alegre, nas Minas Gerais, a dona Maria Irene Mendes da Costa, tia do Neymar Gonçalves Costa, que é o diretor da Super 90 FM, que transmite o nosso programa lá. Então eu vou incluir a dona Maria Irene Mendes da Costa nas nossas orações, né? Ô, meu amigo Neymar, eu tenho hoje uma visão muito diferente da morte. A morte não me assusta mais, né? E eu interpreto que as pessoas, quando se vão, é porque cumpriram a sua missão. Deus determina que cada um de nós fique aqui por um determinado tempo, e quando ele desliga o interruptor lá em cima, não há quem cerque, né? Não há quem cerque, por isso é que tem gente que morre à toa. Eu perdi uma amiga que ela foi tomar banho, o chuveiro dela era elétrico, era a gás, o gás apagou, ela não viu, apagou o fogo, ela não viu, o gás não tinha cheiro, ela foi tonteando, caiu, morreu, tomando banho, dentro de casa. Então, quando chega o dia, o homem desliga o interruptor lá em cima, né? É claro que a gente não está, a única certeza que a gente tem é a morte, mas a gente não está preparado, como eu tenho certeza que o Neymar não está preparado, o Neymar Gonçalves Costa e toda a sua família, né? Mas vamos fazer a oração de hoje, em intenção da alma da dona Maria Irene Mendes da Costa, que deve estar tranquila ao lado de Deus lá, né? E deve estar lá junto com a minha mãe, meu pai, minha turma, tem uma turma grande minha lá, né? E logo, logo eu tô subindo também pra topar com todo mundo. A oração de hoje, eu peguei aqui o meu livro de oração do programa Cleito Aguiar, do seu volume número 2, e tem uma oração de autoria de uma escritora lá da minha terra, lá de Coromandel, a Salomé Maria de Carvalho. Oração pela fé. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Creio que o Senhor é Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem o mesmo poder, a mesma sabedoria e a mesma natureza, divina e humana. Creio que Deus fez o céu e a terra e tudo que nela existe. Nos deu a vida, tudo que temos e somos. Creio que um dia irei morrer e sérias contas terei que prestar na hora do meu julgamento, quando até os meus pensamentos serão pesados na balança da divina justiça. Creio na Eucaristia mais do que se pudesse vê-la com os meus próprios olhos. Sei que ali estão o corpo, o sangue e a divindade de Cristo. Creio que para receber Jesus, preciso cuidar-me, pois ele não entra em coração em pecado. Por tudo que Jesus nos ensinou, aumentai a minha fé para que eu possa, Senhor, cada vez mais, glorificá-lo no amor infinito do Pai. Amém. A Salomé era danada, né? Que oração bonita, rapaz. Oração pela fé, que está no meu livro, no perfil número 2, na edição número 2 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Eu vou atender agora, minha ouvinte, Thelma Alves, lá de Palmas, no estado de Tocantins. Ela é uma designer de moda, né? E curte o nosso programa pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto. Todo dia ela escuta. E ela mandou um abraço pro GR, lá de Manaus. O GR, você sumiu, rapaz. Aliás, viu, GR? O pó de Guaraná que você mandou para mim deve estar vindo de jegue, que até agora não chegou. Até uma pediu e eu vou trazer. O avô do João, Cleiton Aguiar, Cheiro de Flor. Preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta. Volta pra mim, me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa.

Relembrando Goiás, eu atendi o pedido do meu conterrâneo Júlio Rezende, Chico Rei Paraná, Retalhos de Saudade. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Quer uma mulher que faça todas as suas fantasias? É simples, é só casar com a costureira de escola de samba. Quer uma mulher que faça todas as suas fantasias? É simples, é só casar com a costureira de escola de samba que o seu problema está resolvido. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Rony e Robson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. São mais de 200 cidades, 22 capitais e 200 cidades, mais de 200 cidades que já recebem o nosso canal direto, né, na cidade. Palmas, Cachoeira de Itapemirim, Castelo, Guarapari, Piúma, Cuiabá, Belo Horizonte, Marataízes, Campo Grande, Campo Largo, Campo Mourão, Porto Velho, Goiânia, Aparecida de Goiânia, São Caetano, Camaçari, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Francisco Morato, Brasília, Volta Redonda, muitas cidades, né? E você pode me assistir em qualquer lugar do Brasil, pela TV Oi, Canal 1, pelo canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 1237, canal 237 da TV Vivo, a GVT canal 248, CTBC canal 714, pelas parabólicas ou pelo site rbtv.com.br. Amanhã eu vou conversar com o novo governador do estado de Tocantins, Sandoval Cardoso, né, ele falando da sua experiência, da sua vida, o que ele pretende fazer nesse mandato curto que ele tem até dezembro deste ano à frente do estado do Tocantins. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Rony e Robson, Coração que Dói. Ai, coração que dói me faz sofrer. Pra eu viver, ai, o meu peito é vossa cruel prisão, ai, porque sofre tanto meu coração. Ai, meu coração prisioneiro, seu erro perdão não tem, por tribunal. Destino, seu crime foi querer bem, porque você, coração, foi desejar tanto alguém que despreza teus carinhos e te trata como alguém. Ai, coração que dói me faz sofrer. Pra eu viver, ai, o meu peito é vossa cruel prisão, ai, porque sofre tanto meu coração. Você foi fazer um ninho com raminhos de paixão, sobre os galhos da saudade, na árvore da solidão, pra eu deixar de sofrer, na mata mais coração. Ai, coração que dói me faz sofrer. Bate pra eu viver. Ai, o meu peito é vossa cruel prisão. Ai, porque sofre tanto meu coração. Ai,